A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Uma das especialidades deste podcast e possivelmente o que faz milhares de ouvintes nos acompanhar aí semanalmente é a maneira com que expomos o quanto éramos ridículos ali nos anos 80. Já abordamos assuntos aqui como os sapatos pavorosos, o conga cabeção, aquele que chute cheio de chulé, aquela melicinha derrotada, né? E outros causadores de vergonha. Mas até agora, ô Walter, nós não tocamos em um assunto que nos faz ali olharmos para aquelas fotos da época e temos a vontade de nos matar ali jogando na frente de um caminhão do Jumbo Elétrico, cara. Porque eu estou falando daquelas roupas que usávamos, que de fato eram muito ruins, né? Engraçado que com quase 160 episódios não demos prioridade a algo tão evidente que eram as roupas ali dos anos 80. A gente sempre cita as vestimentas de dignidade zero desta época, mas nunca priorizamos o assunto, né, Alexandre? Não priorizamos. Mas enfim, hoje faremos isso. Eu não sei o que aconteceu com a humanidade ali nos anos 80, mas parecia que um cometa cheio de lycra, espumas de ombreiras, tintas de cores cítricas e containers de estupidez. Sim. Colidiu com a Terra ali naquela época e implantou a ditadura da moda amaldiçoada ali pela deusa Pacalolo, a deusa da imbecilidade. Que tende a voltar agora nos anos 10. E o mais inquietante era que nós adorávamos aquilo tudo e gastávamos todo o nosso salário de office boy ou de atendente do McDonald's naquelas roupas, né, Alexandre? Quando a culpa é só nossa, porque a gente comprou a roupa ruim, né? Fosse uma camiseta gritante da Pacalolo ou uma caixa réu escrota, porque a caixa réu ela inventou de voltar ali, né? A caixa réu não parece uma fimose? Um prepúcio ali cobrindo a glande? Então, mas aí quando você é responsável pela aquisição, ok. Agora, eu vi um grande problema quando o responsável eram os meus pais. Não. A sua mãe não colocou você no mundo da surfwear? Não, mas no mundo das roupas também ridículas ali, porque comprava-se apenas por conta do preço, né? E não por conta de nenhuma questão estética. Entendi. Bem, e na minha casa, a roupa era comprada no Brás. O Sim. Brás, um bairro famoso aqui em São Paulo, Sim. né? Onde os bolivianos hoje trabalham em semi-escravidão. No meu bairro, era, ao invés de ser Brás, a gente falava de Brás. Brás, vai no Brás. Esperava ser o 13º do meu pai, íamos todos pra lá e Sim. tal, e comprava aquelas roupas e era por preço, não tinha jeito. E a minha irmã maldita esses dias postou no Facebook uma foto de nós três, eu e as minhas outras duas irmãs, com a camiseta que eu tenho mais vergonha na história. O que tinha na camiseta? A camiseta, ela na frente tinha um bolso grande, gigante, na barriga era o bolso. Eu nem sei se era pra meninos essa camiseta. E nós estávamos em Aparecida do Norte. E todas as aquisições feitas em Aparecida do Norte eram colocadas ali, naquele bolso daquela camisa escrota. Que inferno, cara. Foi a camiseta mais horrível de toda a história que a minha irmã fez questão de postar no Facebook esses dias. Enfim, mas eu acho que o grande problema, no meu caso, da infância, eram as roupas que eram ali compradas pela minha mãe e tal, e que ela apenas não considerava nada, a questão estética, apenas a grana. Sim. Cara, eu estudei design e sempre fui seguidor da linha alemã, né, de desenho industrial. Gosto muito da escola Bauhaus muito e principalmente boa. De Ume. Inclusive a frase, mais é menos, né, do Ludwig van der Rohe, me diz muito. Por isso que o Alexandre Moreira, que os anos 80 me incomoda tanto. Eu acho que o que moldou este lado meu de deixar as coisas simples e deixar de lado o que era supérfluo em toda a estrutura... Pra quem não conhece o Walter Rezende, realmente ele não é afeito a essa perfumaria. Não, não, seja não. Estética ou qualquer outra. Não, eu gosto das coisas que funcionam. Sim. Eu gosto de tudo que funciona. Eu adoro Apple, não porque é bonito, mas porque funciona. É. Só tem um botão e funciona com exatidão. Então... Eu acho que esse meu lado se deu por conta ali da moda dos anos 80. Alexandre, eu olhava para uma ombreira. Ombreira? Você falou ombreira? Ombreira. Que diabos, para que diabos servia aquilo? Exatamente. Me explique. Para que merda servia aquela bosta? Porque deixava a mais linda das mulheres parecendo ou o Didi Mocó ou a cantora Simone. Mas é um boneco de Olinda. Exatamente. Cara. Aquele ombrão escroto, quadrado. A gente foi num casamento e naquela época os blazers femininos também estavam muito em voga. Sim, assim, sim. E obviamente que os blazers femininos, tal qual usava a Simone, né? Sim. Minha mãe comprou um pra ir num casamento. Foi. A ombreira caiu uma hora, manja, descosturou. Essas compradas no braço, era um ponto só que dava na ombreira ali. E a ombreira caiu e ela não viu... Então ela ficou com um ombro pra cima e o outro ali, no onde deveria estar, de fato. Parecendo uma aleijada. Alguém perguntou, ela tava meio pensa, assim. Ah, a senhora perdeu o braço no bonde? Aconteceu alguma coisa? Era tanta coisa inútil. Além das ombreiras malditas, outra coisa inútil eram as polainas. Lembra das polainas, cara? Polaina, gente. O que era uma polaina, senão uma maldita de uma meia que não ia até o final do pé? Exato. Né? Ficava ali. Era uma meia pra tornozelos, podemos assim dizer. Sim, sim. E esse acessório, pra quem, se alguém ainda não consegue que se lembrar, os homens também poderiam usar, homens entre aspas, o Michael Jackson, né, usou em alguns clipes, inclusive, né, quem também usava aquela Jennifer Beals no Fresh Dance também ficou clássico. E teve outro cara também, hein? Lembra? Tem carne defumada no nome dele, vê se você... O Kevin Bacon no Footloose. É mesmo, cara, no Footloose o Kevin Bacon usava polaina, meu Deus do céu. No início, as polainas, elas tinham ali a desculpa de serem, né, usadas para proteger as canelas, de fato, no frio. Cara, é uma meia para canelas. Aí chegou o verão e não importava a que porra o calor estivesse fazendo ali. Sim. Mas as meninas tinham que usar aquelas malditas, aquelas polainas. E engraçado que elas usavam com o quê? Com mini saia. E o negócio que era para conter o frio do inverno, entrou o verão e continuou com aquela bosta e usando roupas de verão. Tudo bem que elas escondiam uma parte que a gente não olhava muito das garotas, né? Que eram as canelas, né? E as mini saias ajudavam bastante ali. Mas esteticamente olhando assim, você batia o olho e você fala assim, que diabos é aquilo abaixo do joelho? Falando em mini saia, Alexandre, lembra de umas micro saias usadas ali naquela época... que nada mais era do que blusas de moletom, de manga comprida, que tinha uma barra... Nossa, que cara. Ia, assim, um palmo abaixo da vagina da moça. É verdade. Lembra disso? Lembro. Pra que ficar com a xoxota de fora, né? E os braços cobertos? Não faz o menor sentido esse. Aí, Alexandre, nos anos 80, foi dado também o pontapé inicial pra uma moda que era o uso de blazer... com camiseta branca e calça jeans. Para os homens, né? Exatamente. Sim. Isso. Alguns homens, né? Simone também fez uso. Então, o que aconteceu depois? Esse estilo de moda caiu nas graças das duplas sertanejas que uniram o que já era uma bosta com valentes mullets na cabeça. Verdade. Me lembro também, Walter, lembra daqueles casacos com pele de carneiro, que inclusive chamavam de carneirinho? Né? Por fora ele era o quê? Ele era veludado, né? Bombazine, né? Um veludo, né? Sim. E por dentro, pele de carneiro. Basicamente, acho que eu já contei que me roubaram um. Sim, aqui. Acho que a marca mais famosa para esse casaco era London Fog. E obviamente surgiram todos os genéricos, o qual nunca tive acesso a nenhum deles. Eu tinha um maldito também, comprado ali a valores muito inferiores aos demais, que ele só tinha a pele na gola. Ali nos anos 80, em São Paulo, o que aconteceu? A gente teve uma inversão climática muito grande. Naquela época, São Paulo era pelo menos uns 3 graus mais frio. Sim, exatamente. E a umidade do ar era pelo menos, na média, 30% maior. Tínhamos um fog, de fato. Tínhamos uma garoa intensa durante grande parte do ano. Aquele casaco fazia muito sentido a gente usar no corpo inteiro, não... nas golas. Então se você tinha um só pra usar na gola, você era um pobre. Eu e meu pai. Maldito. Eu e meu pai. Foi comprado num grande magazine. Ele com a dele e eu com a minha. E outra coisa desgraçada também, chegando nos anos 90, era calça bag. Calça bag, calça cara. Bag, calça bag. Cara. A pessoa que utilizava uma calça bag poderia morrer enforcada, né? Porque chegava muito perto do pescoço ali a cintura da calça. Mulheres maravilhosas ficavam incomíveis dentro de uma calça bag, cara. Porque toda a gostosura que uma mulher pudesse ter. Uma coisa escrota também que se usou muito no Brasil era aquelas faixas na cabeça. Que quem usava era aquele o Ivan Lendl. Exatamente. Ou um lateral argentino, né? Fica com a maldita aquela faixa, teoricamente, para se conter o suor do, né? Pra, exatamente, para não escorrer pro suor olhos, das têmporas ali. Que tal. É muito útil para um atleta e para um estivador. Não, agora, para um office boy, não faz sentido nenhum. Agora, o grande problema, eu acho, Walter, era assim, as modas que surgiam. Tinha uns motivos pra tal. E ali também que se criou a tal da New Wave, né? O que que ela trouxe? Tênis xadrez, lembra aqueles tênis xadrez? É, yacht xadrez. Também blusas femininas gigantes e sem manga. Aquelas cores cítricas. Exato. Né? Mais mullets ainda. Tinha uns óculos de sol coloridos, assim, cara. Tinha uns que não tinha lente e tinha tipo umas barrinhas, assim. Isso. Como se fosse, sei lá, persianas pra impedir o sol entrar na íris do filho da puta. Do homem elástico. Alexandre, outra moda que a gente tinha... É, de uma galera que foi esquecida pelo tempo, os funções, lembra dos funções? Oh, a função. É, exatamente. Geralmente tinha tudo a ver com a gente, porque era da periferia também. Sim. Negros da periferia, brancos também, que ouvia black music de excelente qualidade, diferente que se julga black music hoje, sim, né? E a veste do cara era um boné. Era um boné, uma calça com uma pizza, né? No final da barra tinha um pedaço de couro cortado em V, ali embaixo. Porque nos anos 70 tinha aquelas calças de boca larga, né? Exato. E daí nos anos 80 a função, que os caras usavam? É essa pizza na calça, geralmente de corvinho, Walter Rezende. Roubada onde? Do banco do ônibus. Exato. O função pegava um estilete, cortava o banco do ônibus, pedaço do banco do ônibus, isso pra fazer a pizza da calça. Era aquela camisa de manga comprida, né? Fechada até em cima. Exatamente, ali no pescoço. Também não importava o calor que fizesse, fechava-se no último botão. Cordãozão de ouro, pronto. Uma blusa da Bosch. É, um genérico da Porsche. Exatamente. Só faltava um rádio de 2 metros da Sharp no ouvido ali. Exatamente. E você era da função. Mas eu achava bacana essa moda. Não, era bacana mesmo. Caras, agora, uma coisa maluca também, o Brasil é o segundo maior consumidor de surfwear do planeta. E essa moda também influenciou bastante, né? A molecada em peso usava print hippie, pacalolo, hang loose, fico, billabong, town country e muitas outras, né, Alexandre? Uma que todo mundo queria ter era Lightning Bolt, Walter Rezende. Se você tivesse uma carteira da Lightning Bolt, você era o cara. Também nesse universo praiano, né, os biquínis Asa Delta. Asa Deltas que me fez render homenagens a tantas mulheres desconhecidas que eu via na praia de Peruíbe, meu amigo. E obviamente que as vestes tinham, você tinha que ter um acessório. Bom, tinha alguns relógios famosos, né? É, além do Champion, que trocavam várias pulseiras. Eu tive um Cosmos, eu já citei aqui. Tive um Champion que eu esqueci embaixo da carteira. Fiquei com 6 pares de pulseiras inúteis em casa. Me roubaram, eu fiquei com... Você tinha um, como é que é? Aqualang, não? Aqualand, né? Aqualand. Aqualand, uhum. Exatamente, que me foi furtado dentro de um ônibus. E aí tinha aquelas paradas mais caras, né? Que aí eram inacessíveis mesmo pra gente. Quais eram? Mesmo que a gente pudesse gastar o nosso salário de pé rapados ali, de office boys e atendentes de lanchonete, Walter Rezende e Alexandre Moreira. Quais eram? Ah, tá. É Zump, né? É famosa. Zump. É M-Officer. Hoje em dia é barato. Elas estão caídas, inclusive. É, porque né? A marca caiu. Fórum. É, Fórum. Lembra de uma, cara, que era muito clássica, Bruno Minelli, que o Faustão era o maior garoto propaganda. Verdade. Da Bruno Minelli. Queridos amigos, fale com o @agenteem86.com.br. É o e-mail pra você mandar mensagens pra gente. Principalmente se você tem uma ideia, lembra de algo aí, alguma memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90, pode fazê-lo, mande um e-mail pra gente aí. E lá na nossa fanpage no Facebook, no Agente e na nossa fanpage também, no Facebook, no Agente em 86, você também pode dar uma sacada em tudo que vai rolar e tal, dê um curtir por lá. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo do Agente em 86. Muitas pessoas também já nos deram dica para falarmos das roupas aí dos anos 80, anos 90. A querida Natália Dumont, ela pegou e falou assim: por que vocês não falam de calças bag? A gente aproveitou para falar da parafernália toda. Algo que é muito famoso hoje são os outlets, né? Sim, principalmente quem vai para a Flórida, né? Compra muita coisa nos outlets. Isso. Aqui no Brasil também já existe muito desse conceito. Que são os outlets? Geralmente as roupas que saíram, né, da moda nas lojas. É uma roupa atrasada uma temporada. Isso, exatamente. A melhor definição, eu diria. Comecei nos anos 90, surgiu uma possibilidade de eu ficar rico revendendo roupas da Fórum. É. Aí um cara falou, não, porque eu sei, tem um lugar que vende roupas da Fórum com pequenos defeitos. Deve ser 1994, porque o real já imperava por cá. Sim. E eu tinha 100 reais no bolso, juntei com meu primo Edilson mais 100 reais. Com 200 reais, compramos muitas roupas nesse, entre aspas, outlet da Fórum. E eu achei que eu ia vender. Fizemos incríveis 50 reais revendendo o fórum. E se alguém quiser, eu devo ter até hoje umas camisetas e umas bermudas com alguns grandes defeitos para vender.